Bug naipe nas caixas, ela dormindo no carona. Enquanto eu olho e penso que ela só quer dinheiro. Se é isso, menos mal não tenho, logo não temo, tremo. Ah, se essa boca me chupa inteiro, no pé meu rosto run, tipo atleta, corro da morte. Hora do rosto, ela sem roupa é tipo a sorte. Me prometeu fidelidade, pra você prometo nada. É só por essa noite, e amanhã sou pé na estrada. Depois sou pé na entrada, volta arrependido. Me oferece o chá, eu digo tô servido. Disse que eu sou machista, eu digo tô fudido. Disse que vai esplanar, repito, tô fudido. Chama ela de louca, leva um tapa. Pra ler seu corpo negro, eu quero um mapa. Gostamos de transar ao som do jovem maca. E no final nós dois tipo na maca, nós dois tipo na maca. Faço minha mala, dessa vez ela me puxa. Desfiz minha mala, dessa vez ela me chupa. Sinto arrepio no toque das costas. A mais errada dentre minhas apostas. Na real será pra ser. Oh não, não quero ela por perto. Só que não quero ela longe não. Na real será pra ser. Sei não, não quero ela por perto. Difícil é ter ela longe, irmão. Me prende, eu me sinto no filme Fuga de Alcatraz. A menos quando fico preso entre suas pernas. E odeio aqui, eu fique preso em outras pernas. Minha profissão exige que analise pernas. Agora entendo porque eles chamam de patroa. É porque dá trabalho. E agora entendo porque elas nos acham otários. É que nós só damos caralho. Olho no espelho, me observa no reflexo. Sua retina é amor e ódio. Minha rotina é tipo cocaína, brisa passageira. E meu foco é no pódio. E eu querendo comer, quero me alimentar. Essa noite te dou amor, amanhã cê me dá. Essa noite você poeta, você Afrodite. Você serei eu, Jack Sparrow, na jangada paniquite. Suas amigas me odeiam. Coincidência é que eu também odeio elas. Na verdade dizem que me odeiam. Elas já transaram comigo, eu já transei com todas elas. Nem sempre representei. Esses caras mentem pra tirar vantagem. Você também não é isso tudo não. Vamos ficar no 0x0 sem erro pra margem. Já é. Na real será pra ser. Oh não, não quero ela por perto. Só que não quero ela longe não. Na real será pra ser. Sei não, não quero ela por perto. Difícil é ter ela longe, irmão.